a esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar. Basta acreditar. A esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar. Basta acreditar. Devemos sempre pensar que a esperança não vai acabar. Alma limpa purifica sempre o espírito. Sempre lutar, andar pra frente e nunca olhar para trás. De vencer na vida todos nós somos capazes. Na vida sempre que perde alguém da família, eu tô ligado que a tristeza bate e fica. Coração bom, afogado em lágrimas. Pensamentos e lembranças junto às mágoas. Libertação da mente do mal do negativismo. A mãe preocupada pedindo juízo ao filho. A esperança é a última que morre. Altos e baixos vai viver, então tem que ser forte. Pedir pra Deus muita força e sabedoria. Um pulo à frente, mais um passo dado. Mas tem momentos que tudo se torna um escasso. A pressa é inimiga da perfeição. O esquema é plantar e colher de grão em grão. Sei que todo esforço pro bem vale a pena. Quem tem esperança sempre alcança, esse é o dilema. A esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar, basta acreditar. A esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar, basta acreditar. O que importa é caminhar apesar dos tempos difíceis. Um ser humano dependente de um sistema falido, desacreditado à beira de um precipício. Perdeu a dignidade, se entregou ao vício. Agora sofre muito e vive de espera. Amargurado, torturado dentro de uma cela. Todos os dias são como todos que passaram. Olhe pro lado, veja, as coisas não mudaram. Perdido está, sozinho vai continuar. Se não aceitar o que você não pode modificar. Se vive assim, à espera de um dia melhor. Seja como for, nessa vida não está só. Prisão da mente de quem estacionou no tempo. Sem perceber, passou batido por vários momentos. A esperança jogada em algum lugar. Pela agonia, o desespero se deixou dominar. A impressão que dá que o mundo está contra você. Tristeza te invade a alma sem você perceber. E não se vê saída em meio a tanta escuridão. Somente a fé conduzirá a uma direção. A esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar. Basta acreditar. A esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar. Basta acreditar. Uma criança abandonada no rio. Medo, solidão e muito frio. Mas Deus coloca pessoas em nossos caminhos que nos transformam. Desde pequeninos ensinam o caminho da batalha. Que a esperança é o alimento da alma. Do pai de família que sai pra trabalhar. Pega a latinha, coloca debaixo do pé pra amassar. Leva o pão pra casa. Seus sonhos ainda têm asas. Vários sonhos pra realizar. Dos meus objetivos não vou me desviar. Sem a esperança o ser humano perde a vida. Se desliga, sai da trilha. Prepare sua terra, plante a semente. Trabalhe, espere, colherá lá na frente. Não importa a sua descendência. Não importa a sua crença. A esperança do filho que vai atrás do seu pai. O que passou, passou, não volta mais. Mulheres, mães solitárias. O difícil é ficar sozinho enfrentando a batalha. Mas me apego à esperança que me liberta e traz mudanças. Sei que você tem um sonho dentro de ti. Momentos de solidão querem te impedir de alcançar os seus objetivos. Faça uma oração e limpe seu espírito. A esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar. Basta acreditar. A esperança alimenta a alma. Siga em frente, tenha calma. Sei que a vida vai mudar. Basta acreditar.